cansa aquilo, livre LS que você para 2 mil pés, altímetro 0.04 e forma estabilizado no local de altura. 2.0.04 vai reportar estabilizado a frente altura. Controle Salvador, o Papagão Astra Hotel Kilo, está estabilizado o localizador. Completa aproximação, estima a torre Salvador em 1.8.95. Astra Hotel Kilo. 5 Astra Hotel Kilo. Torre Salvador, Papagão Astra Hotel Kilo. Astra Hotel Kilo, prossiga. Hotel Kilo está estabilizado no localizador, solicita da presente modificar, girar a base pela direita e pousar na 17, está em missão de transporte de enfermo, Oscar Hotel Kilo. Cliente, Oscar Hotel Kilo, plano modificado aos 22, abandone a final da 10, com curva à esquerda e aguarde autorização de pouso na 17. Girando base com curva à esquerda, vai aguardar a autorização de pouso, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, pouso autorizado na 17. O vento é 080 graus, 05 nós. Pouso autorizado, Oscar Hotel Kilo. Guarulhos, nível 360, via Pêsulo 16, até Belo Horizonte, após BH, Trive, após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da 10, curva direita, subida da El, após Leda e após Bridge. Controle 120 decimal 8. Acione 5531. Ok, está correto com o cotejamento. Chame quando pronto. Chame 6251. Aquilo no solo aos 25, o senhor vai para qual pátio? Está autorizado o táxi até lá. Autorizado, Xana. 6251, Xana Táxi.

251, decolando aos 35, chame o controle, 120, décima 8. 208, ponto vazão. Comente. Controle 6251, chaneco, cruza 1600, bom dia. Na 6251, contato radar na decolagem, mantenha conforme autorizado, seja para a letra diretora. A sua transmissão com intensidade 2 para 1, pode voar a letra da presença? A partir de agora, está autorizado a letra, está contato radar na decolagem, tudo mantenha o 360, 6251. 360, 51. Mike, X-Ray Bravo. É nota do Taiwano, pedindo autorização de retorno para o gate número 6. O Mike X-Ray Charlie, chame em 118.95 para autorização. Mike X-Ray Charlie, remota do estádio ONU, pedindo autorização de reboque para o gate número 6. Autorizado, Mike X-Ray Charlie. Ok, senhor. O 625 na Serra passou o centro? Ativo, agora em 251, alternando 3325, chama Recife. É 251. 251, 3325, controlado.